É só parar e refletir. Processo progressivo, impossível de resistir. Quem não evolui fica pra trás. Não adianta resistir. Várias ideias, novos beats, novas maneiras de se pensar. Desse jeito satisfeito no momento vai ficar. É só chegar e representar. Mas se tiver o hip hop no DNA, ficância expressiva quando se aborda a diferença da primeira palavra, da primeira frase, da primeira rima, da primeira estrofe, da primeira letra. Tudo faz parte da primeira fase. Pequenos erros que passam por desapercebidos, mas são simples macetes adquiridos com a experiência dos anos vividos. Todos vão desenvolvendo desde a etimologia de uma ideia de ameba transitória, transmutando progressivamente atitudes primatas, fazendo parte de toda a trajetória. Identificava com mentes neandertais com uma ideologia considerada fóssil para essa história. Atualizadas por seres gigantes desenvolvidos, dando a origem a clã, nada pã, escute-me, tô aqui. Bem melhor que a mente sana, humilde, vou agir. No sapato, na maior foca, tua é mancada. Tô com irmandade, essa parada, mente sossegada, que nada. É fita dominada, é de, é milidi, é Joe, é quem tá aqui, é os doido que endói daí, chapa o globo, não teme sufoco. A zica que critica merece uma parte de soco. Sem fim, a esperança nunca morre, há de ter um bom fim. Sem moar pra espalhar o som com os irmãos, e vou na fé, tô de pé, faço a tese. É pra crer, pro serviço, envolve só os que servem. Nós acreditam e seguindo nos passos, que a vida te leva ao caminho do desconhecido. Nos braços da selva de pedra, cê cash ou cê mesca, a luta ainda é desigual. Corrida de cavalo sem intervalo comercial. Pior que a São Silvestre e uma vaga por mortal. Opa, se dorme acordado com o olho peixe, outro no gato. Atendo por todos os fatos para estar sempre atualizado. Insistência, inteligência, competência, essência completa. Oscilo IN4, manual prático de sobrevivência da selva. Selva. Peritos na regência do progresso expansivo, ampliando os horizontes desse modo alternativo. Se a tendência é melhorar nesse caminho, sigo. Evolução sob pressão, só por livre-arbítrio. Vamos crescer usando a paz, pois não precisamos da guerra. Por dinheiro e petróleo existe a briga aqui na terra. Do que adianta reclamar que a vida não é bela? Com esperança, com convicção e derrote a fera. Não presta atenção, nem tenho a noção do que sou. Escondo o fim, tudo isso é pra ver o começo. Aonde estou, pra onde vou, vou. Escondo o fim, tudo isso é pra ver o começo. Não presta atenção, nem tenho a noção do que sou.